quando essa paixão me invade, que às vezes me pego em pranto, com receio de ferir outra amizade. Você me procura, você me procura, e eu não sei negar amor nem resistir. Mas fiz uma jura, e essa jura é tão difícil de cumprir. Eu tenho pensado nisso, mas não sei na realidade se desfaço o compromisso ou se evito um grande amor contra a vontade. Isso é uma tortura, isso é uma tortura, e eu sei bem, ninguém por mim vai decidir. E a paixão e a jura vão fazendo o coração se dividir. Talvez tudo isso seja breve, talvez eu volte ao meu caminho, talvez essa paixão me leve, talvez eu venha terminar sozinho. Talvez.